Não tava nada, nada, não. Não acreditei em nada, não. Agora eu quero um novo amor. Porque eu sou família MDK. Quais musas tá em MDK? Eu quero encontrar um amor novo. Porque eu sou família MDK. Quais musas tá em MDK? Eu quero encontrar um amor novo. Porque eu sou. Porque eu sou família MDK. Quais musas tá em MDK? Eu quero encontrar um amor novo. Porque eu sou família MDK. Quais musas tá em MDK? Eu quero encontrar um amor novo.